Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a pastora Tânia Ortiz, do canal Buscando a Deus. E vamos para a leitura do livro Não Sou a Mulher Maravilha, mas Deus Me Fez Maravilhosa. Livro escrito por Sheila Walsh, leitura autorizada pela editora Thomas Nelson, Editoração das Artes, Estúdio 4, Arte Design. Hoje é nosso áudio de número 8 e estamos no capítulo 7, Relacionamento Despedaçados. Quero trocar minha família por uma nova. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mateus 22, 36 a 40. Pai para garotinho. Por que está chorando, filho? Filho para pai. A professora da escola dominical orou para que fôssemos criados em famílias muito religiosas, mas eu quero ficar com vocês. Morei nos Estados Unidos por mais de 20 anos como estrangeira, residente. Estrangeiro residente é um título integrante e cabível a um cristão. De certa forma, todos que temos uma relação com Jesus Cristo somos estrangeiros residentes. Moramos aqui, mas fica cada vez mais claro que não somos daqui. Acho que era isso, no entanto, que o serviço da imigração tinha em mente quando me deu esse status. Quando Barry e eu nos casamos em 1994 e fizemos nossa primeira viagem à Escócia, casados, percebi que tínhamos que passar por caminhos diferentes na alfândega. Embora tivesse documento de residente, meu passaporte ainda era do Reino Unido e Barry tinha passaporte dos Estados Unidos. Seguimos por filas separadas e nos encontramos novamente, na esteira de bagagem, sem complicações. Então, em 1996, Christian nasceu. Pouco antes de Christian fazer 2 anos de idade, decidimos visitar a avó dele na Escócia. Quando chegamos à alfândega e à imigração em Londres, e Christian percebeu que ele e o pai estavam em uma fila e a mamãe estava do outro lado da sala, não ficou muito feliz e dividiu esse sentimento livremente com todos em sua volta. A experiência me incomodou e me fez pensar em pedir cidadania. Mas hoje, mais um evento que me catapultou a ser uma cidadã norte-americana. Assistir a um filme antigo enquanto Christian dormia uma noite, assisti a um filme sobre um avião que havia sido sequestrado por terroristas. Os agressores separaram os passageiros apavorados em 2 grupos, os que tinham passaporte dos Estados Unidos e os outros. Era tudo o que faltava para me motivar a agir imediatamente. Se íamos morrer, morríamos todos juntos. Tornar-se uma cidadã é um procedimento bem demorado. Há uma papelada inicial, depois as impressões digitais e, finalmente, um encontro com uma entrevista pessoal e teste cívico. Fui até o site de testes na internet. Baixei 100 perguntas possíveis sobre histórias políticas e conhecimentos gerais. Morávamos em Nashville naquela época e minha entrevista era em Memphis, a 3 horas de carro. Quando o dia chegou, Barry e Christian, que tinha 6 anos então, vieram comigo e me interrogaram a viagem inteira. Quem escreveu The Star Spangled Banner, o hino dos Estados Unidos? Francis Scott Key. Quantas estrelas há na bandeira norte-americana? 50. Quais são os 3 ramos do governo? Executivo, legislativo e judiciário. Quem foi o segundo presidente dos Estados Unidos? O Pato Donald. Brincadeirinha. Dia Nacional do Cidadão. Bem, fico feliz em informar que acertei 100% do meu teste, então tudo o que precisava agora era a notificação do dia em que faria meu juramento de cidadania. Calhou de cair no Dia Nacional do Cidadão e tive a honra de me juntar a um pequeno grupo que prestou juramento na Hermitage, a casa do antigo presidente Andrew Jackson. É um dia que nunca me esquecerei. Chorei durante o juramento, os discursos e o almoço. Tenho muito orgulho e não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, de ser uma norte-americana. Amo este país, amo seu povo e a sua história. a esperança e a oportunidade dadas a todos aqueles que estão dispostos a trabalhar duro e sonham alto, mas tenho de dizer que algo que poucas pessoas sabem, ainda vivo na minha intimidade com um pequeno mundo escocês. Todas as manhãs, quando acordo, encho um bule de café, levo Belle para fazer suas necessidades e então logo ligo meu computador do Good Morning Scotland. Bom dia, Escócia. Eu adoro. Hoje em dia é possível, com conexões de internet de alta velocidade, acessar programas de rádio do mundo inteiro. Embora a Escócia esteja 6 horas adiantada, aperto o botão de repetir e ouço uma linha linda voz que diz: bom dia, Escócia. São 6 horas da manhã e está chovendo um pouquinho aqui em Glasgow hoje. São essas pequenas coisas que me fazem muito feliz, como se ainda tivesse metade do meu kit na linda Escócia. Os escoceses são razoavelmente conservadores, não muito expansivos ou emotivos. Então, foi uma grande surpresa quando eu cheguei aos Estados Unidos e descobri quão abertos e comunicativos são muitos norte-americanos. Quando me tornei uma presença diária na televisão, isso ficou ainda mais óbvio. Lembro-me de estar na fila do supermercado quando a mulher na minha frente se virou e, me reconhecendo, me abraçou como se fosse uma prima que ela não via há anos. Fiquei muito surpresa, mas estilos culturais nem sempre revelam o que está se passando sobre a superfície. Você pode ter uma noção de pessoas quietas e reservadas e uma noção de pessoas exuberantes, extrovertidas, lutando contra exatamente os mesmos problemas. Relacionamentos, partidos, são uma das maiores consequências das escolhas desastrosas feitas no Éden. Problemas no paraíso. Adão deu à sua mulher o nome Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Gênesis 3:20. Mencionei em um capítulo anterior que a escolha de Adão do nome para sua esposa parece generosa e esperançosa, considerando que a desobediência dela havia custado a ambos. Há, entretanto, um claro significado profético na escolha. Com isso, quero dizer que, às vezes, Deus fala através de nossas escolhas humanas e conta uma história maior do que estamos cientes naquele momento. Adão não tinha como saber que, através de sua linhagem, viria o Messias, que desfaria a maldição do Éden e restauraria a vida a todos os que chamassem por seu nome. Quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, acabaram descobrindo que eles eram maus. Que choque para aqueles feitos à imagem e semelhança de Deus, olhar para seus reflexos e ver que eles eram distorcidos e sombrios. Ficaram conscientes da escuridão, não só neles mesmos, mas também no outro. Era Eva, originalmente, parece perfeita para Adão, mas agora ela o via hostil e acusadora. Adão foi um homem perfeito, mas agora ele parecia cheio de defeitos e fraco. Que tragédia! Passamos por tensões em todos os nossos relacionamentos, mas ao mesmo ponto que eles. Nunca conhecemos uma união perfeita. Mesmo assim, parece que o Éden está em nosso DNA e ainda buscamos a perfeição. Ainda achamos que pode ser possível encontrar um relacionamento perfeito. Inimizade. A serpente, Deus diz que colocará inimizade entre ele e a mulher, entre a semente dele e a dela. Essa inimizade impacta todos nós, impactou nossa cultura, nossas famílias, cada um de nossos relacionamentos. Você se sente todos os dias, mesmo que não saiba como chamá-la. A semente da serpente é a nossa humanidade, a rebelião caída. E a semente da mulher é a redenção que vem através de Cristo. Vivemos em um mundo que é abertamente hostil a Deus e a sua santidade. Você não consegue ligar a televisão ou ler o jornal e não sentir a pressão da inimizade entre Deus deste mundo e o nosso Pai no céu. Pense em seus relacionamentos, seja um marido, filho ou colega de trabalho. Todos os dias passamos por relações em que escolhemos usar a língua dos redimidos ou a dos caídos. Escolhemos se oferecemos a língua daqueles exilados do jardim ou a língua daqueles que estão a caminho do céu. Em cada conversa ou troca, a inimizade de que Deus falou no jardim está presente como um uma possibilidade. Deixados à nossa própria mercê, escolheremos a língua dos caídos. É o que nos vem naturalmente. Quando nos tornamos defensivos, ofendidos ou deixamos que nossa raiva fuja do controle, estamos abraçando a inimizade mencionada no Gênesis. Mas achamos a graça de Deus quando percebemos que não fomos deixados à nossa própria mercê. Deus oferece o poder do Espírito Santo para escolher viver e amar de forma diferente. Descobri que todas as lições que aprendi no hospital foram muito mais fáceis de vivenciar entre aqueles quatro paredes, entre aquelas quatro paredes. Mas quando voltei para o mundo aqui fora, tive de lidar com a vergonha, medo e raiva em relacionamentos com outros. Poderia ser dividida se não fosse pelas outras pessoas. E quando me casei, de repente encontrei uma nova família para competir. A origem das piadas de sogra. O homem levou seu cachorro ao veterinário e disse: "Você pode cortar o rabo do meu cachorro?" O veterinário examinou a cauda e disse: "Não há nada de errado com ela. Por que você quer que eu faça isso?" E o homem respondeu: "Minha sogra está vindo nos visitar e eu não quero que nada na casa a faça sentir-se bem-vinda." Se Eva foi a primeira sogra, acho que podemos ligar a primeira piada de sogra à esposa de Caim. Mas, na verdade, não é uma piada. Relacionamentos podem ser dolorosos, porque mostram não só o que se passa no coração do outro, mas, e isso é meio triste, o que se passa no nosso próprio coração. Eu descobri isso com Eleonor, minha sogra. Quando Barry e eu estávamos namorando, viajamos algumas vezes para Charleston, Carolina do Sul, onde os pais deles moravam. Eu me dava bem com William e Eleanor. Barry é filho único, então eles não estavam acostumados a compartilhar com ninguém, mas me fizeram sentir-me bem-vinda na família. Depois do casamento, no entanto, tivemos alguns maus momentos. Eleanor estava acostumada a ser confidente de Barry, mas agora eu havia tomado esse lugar. Ela estava acostumada a pegar o carro e vê-lo a hora que quisesse, ou visitar sem avisar, mas agora as viagens requeriam planejamento. Isso foi muito duro para ela aceitar. Nessa época conturbada, para Eleanor veio uma notícia terrível. Quando Christian tinha mais ou menos um ano de idade, Eleanor foi diagnosticada com câncer no fígado. Os médicos disseram que sua expectativa de vida era entre 6 meses e 2 anos. Ficamos devastados com a notícia, mas fiquei igualmente surpresa com o pedido que nos fez. Ela perguntou se, juntos com William, poderia viajar conosco todos os finais de semana para os eventos do Mulheres de Fé, Woman Faith, e cuidar de Christian. Devo admitir que meu coração despencou com a ideia e eu tentei dissuadir sua oferta, dizendo: "Mas, mamãe, você tem sua agenda de quimioterapia. Tenho certeza de que nossos horários não vão bater." Ela respondeu: "Sheila, se você soubesse que tem no máximo 2 anos para viver, gostaria de passá-los com soro na veia ou com aqueles que ama. Posso pedir que o médico agende minha terapia de acordo com suas viagens." Assim concordamos que eles viriam conosco. Na maioria dos fins de semana era ótimo, mas de vez em quando a situação ficava muito difícil. Entendo hoje que ela estava triste e com medo, mas isso acabou virando uma raiva em relação a mim. E eu não conseguia enxergar o coração magoado através de suas palavras. Em vez de me esforçar mais e tentar ajudá-la, me retraí defensivamente. Quando me lembro desse período, me arrependo de não ter entendido que suas palavras raivosas eram um pedido de socorro e uma conexão. Foi só quando ela ficou acamada nas últimas semanas de vida que começamos a nos ouvir. Eu me lembro de uma vez que eu estava sentada na cama com ela, uma noite depois de ter-lhe aplicado morfina para aliviar a dor. Eu a abraçava e ela estava com a cabeça no meu ombro. Pensei que estivesse dormindo, então comecei a cantar baixinho o hino "Vossa felicidade é grande". Era um dos hinos que sabia que ela adorava. De repente, no meio da música, ela virou e disse: Sheila. Nunca quis dizer nenhuma daquelas coisas que disse. Apenas estava me sentindo sozinha e com medo. Não sabia como contar isso. Então, saiu tudo errado. Então, entendo perfeitamente. Já usei a raiva para encobrir meu medo ou vergonha. Quando Adão e Eva falaram com um outro depois da queda, suas palavras foram precisas, claras como cristal e verdadeiras, mas as águas ficaram lamacentas. Assim como eles perderam a habilidade de falar sem que sua imperfeição intervisse, nós também. Nossa grande esperança é que Cristo nos oferece uma maneira de escolher agora o que foi natural para Adão e Eva no princípio. Sinto muito. Não lido bem com as coisas que parecem sem importância. Se alguém se ofende com algo que parece bobo para mim, posso perder minha graça rapidamente. Uma amiga minha ficou chateada com uma decisão que tomei em um projeto editorial no passado. Não fez o menor sentido para mim. Não afetava em nenhuma forma o que eu pudesse ver. Não nos vemos com muita frequência, mas nos encontramos enquanto eu estava escrevendo este livro e ficou claro que ela estava frustrada comigo. Meu primeiro instinto foi dizer que aquilo era uma idiotice, mas aprendi a conter esses primeiros instintos, especialmente aqueles que fico doida para compartilhar. Quanto mais sinto, preciso dizer isso para ela agora, mais preciso me segurar e esperar. Não disse nada aquele dia, mas falei com Deus sobre isso. Disse a Ele que aquilo não fazia o menor sentido para mim. Mesmo enquanto estava ali conversando com Deus, podia sentir minhas emoções se revolvendo. Estava ficando com raiva e sentia uma velha tendência a me afastar de relacionamentos voltando à tona. Deitei na cama aquela noite pensando: bem, que bom que essa conversa foi somente entre mim e o Senhor. Na manhã seguinte, percebi que não podia falar com ela se tivesse qualquer expectativa em relação à sua reação. Só podia fazer isso se meu coração estivesse do lado dela e do seu bem-estar. Quando tivemos um momento a sós, disse a ela o quanto eu estava arrependida que uma decisão minha a tinha deixado magoada. Disse a ela que isso nunca fora minha intenção e que eu a amava. Ela aceitou com graça e deixou para lá. Você não faz ideia que peso enorme me foi tirado dos ombros. Odeio estar brigado com um amigo ou amiga. Não pedi desculpas por minha decisão, porque sabia que era o certo para mim. Só expressei minha preocupação por isso a ter magoado. Acredito que essa é a chave para a paz que é muito de nossos relacionamentos. Antes, vi apenas dois caminhos que podia tomar. Primeiro, poderia expressar minha frustração, dizer como achava bobo um assunto qualquer e desconsiderar os sentimentos do outro. Segundo, poderia pedir desculpas pela decisão certa e mudá-la de modo que ninguém ficasse chateado comigo. Agora, via que poderia manter minha decisão sobre o que achava ser certo, mas ainda assim, me importar com a forma de como isso poderia afetar outras pessoas, que isso fizesse sentido para mim ou não. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, de 4 a 7. Não importa o quanto achamos que conhecemos alguém, nunca conhecemos toda a sua natureza. Às vezes a reação dele ou dela pode ter tido origem em uma decepção passada. Essa decepção pode facilmente se tornar amargura. Deus nos convida a tirar nosso desapontamento do armário e expô-lo à luz de seu amor e graça. Para nossa meditação, quando você olha para os seus relacionamentos mais íntimos, onde vê mais tensão? O que você acha que isso mostra em você? Como você acha que pode fazer algumas mudanças que permitiriam usar a língua dos remidos em vez da língua dos caídos? Oração do armário. Deus Pai, peço que a tua graça e piedade para mim e para todos os meus relacionamentos. Ensine-me a trazer minha raiva e meu medo a Ti, de modo que a graça e a piedade guiem minhas palavras aos outros. Em nome de Jesus. Amém. Deixo vocês com a meditação deste áudio. Beijo, beijo e até amanhã, se o Senhor permitir.